Começa agora o podcast que leva o futebol além do 4-4-2. Está no ar o Toró Tático. Fala galera, voltando com o podcast para falar do jogo de Paysandu e Náutico. Eu sou o Nixon Melo e estou aqui com o meu amigo Matos Coutinho. E aí, Nixon, e aí, galera, e aí, fãs do Voaden, bora falar desse grande jogo aí, né? É, falou do Voaden, teve polêmica também, mas a gente vai tentar falar mais sobre futebol mesmo. O Paysandu acabou eliminado nos pênaltis, após estar vencendo por 2-0 no tempo regular, e deixou o Timbu empatar no finalzinho do jogo. O Náutico foi buscar o resultado do jeito que deu e com polêmica de arbitragem, para conseguir uma classificação histórica. Agora, o Náutico se junta ao Confiança e ao Sampaio Correia. Esses três nordestinos já estão garantidos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E o Paysandu agora resta a Copa Verde para esta temporada. O jogo foi 2-2, né? O primeiro tinha sido 0-0, então teve que ir para os pênaltis. Quem fez os gols pelo Paysandu foi o Vinícius Leite, o único gol no primeiro tempo. Os três gols saíram no segundo tempo, com o Nicolas pelo Paysandu aos 9 minutos, e o Álvaro descontando para o Timbu aos 19 minutos. E o Jean Carlos fez o gol de pênalti no finalzinho. Matheus, pode falar a escalação aí do Náutico e do Paysandu? Primeiro, o Náutico, o dono da casa, foi com Jefferson Hereda, Diego Camutanga e William Simões ali na defesa. No meio-campo foi com José Jiménez e Jean Carlos. No ataque, o Thiago Álvaro e Rafael Oliveira. O Jean Carlos foi uma das, vamos dizer, novidades, entre aspas, porque no primeiro jogo o Matheus Carvalho fez aquela função ali, mas o Jean Carlos entrou durante o jogo. E o Rafael Oliveira também, que voltou de lesão, mas logo no início ali também se lesionou de novo, acabou saindo para a entrada do Alas Pernambucano. Então essas eram as duas diferenças do primeiro jogo, que foi basicamente com a mesma formação que o Náutico veio usando, né, do Dalpozo, aquele 4-1-4-1/4-3-3, com o Jota ficando entre as linhas e o Jean Carlos sendo um cara um pouco mais solto ali, às vezes, para construir, com dois pontas, Thiago e Álvaro, voltando para fechar ali na hora de defender. E o Paysandu foi com Mota, Tony, Mikael, Pereira e o Bruno Colasso, Wellington, Reis e Anderson Shoa, Igor, Tomás Bastos, Vinícius Leite e o Nicolas novamente ali de centroavante. Diferença foi a dupla de zaga titular, que voltou no jogo passado, foi Kaique Oliveira e Vitor Oliveira. É, não teve também o Léo Baiano, que acabou levando o terceiro cartão amarelo. Então o Wellington Reis assumiu essa função aí. E foi também com a mesma formação que vimos usando, aquele 4-2-3-1. Não foi muito um 4-2-4, porque o Nicolas ficou mais como um centroavante mesmo. Não foi um cara móvel, não foi um cara que participou tanto da construção. Então ficou mais no 4-2-3-1 mesmo. Enquanto o Náutico tentava ali ter a bola, que é o estilo de jogo do time, tentava sair trocando passes, tentava sair jogando um pouco mais tranquilamente, vamos dizer assim, saindo curto, o Paysandu fez uma pressão alta, em alguns momentos desorganizada a pressão, mas isso eu vou falar depois, e quando tinha a bola tentava lançamentos longos, principalmente para o Nicolas, para fazer aquela famosa casquinha ali para desviar. Só que eu percebi muitos erros nessa estratégia do Paysandu aí, muitos erros técnicos, porque simplesmente o Nicolas não ganhava as bolas dos zagueiros, então era um jogo em que o Náutico tinha a bola, tentava sair tocando curto. Quando chegava o ataque, era travado pela defesa do Paysandu. O Paysandu, quando recuperava a bola, ou lá na frente, ou lá atrás, tentava sair rápido e muitas das vezes devolvia a bola para o Náutico. Então foi basicamente isso. O Paysandu jogando melhor sem a bola, o Náutico jogando ruim com e sem a bola também. É o que a gente fala da bola estar queimando no pé, né, Matheus? Eu percebi que o Náutico foi tão pior na construção ofensiva no primeiro tempo, que até acho que enganou um pouco, porque o Paysandu também foi ruim na questão ofensiva. Ali atrás, mais que conseguiu ter uma segurança, mas também marcando a frente também não teve assim, uma organização muito boa. E o Paysandu se aproveitou muito mesmo dos erros do Náutico, né? Tanto que o primeiro gol saiu assim, não foi? O Náutico tocou errado e o Paysandu conseguiu recuperar a bola e o Vinícius Leite conseguiu chutar de fora da área. A bola ainda bateu na defesa e entrou. E Matheus, a gente pode falar do primeiro tempo assim? Começar pelo primeiro tempo, falando disso realmente. Eu acho que foi mais assim o jogo. O Paysandu realmente fala que foi melhor, porque o Náutico foi muito ruim, assim, eu acho que tudo. As melhores chances do Náutico foram com aquela bola que o Mota entrega, né? Pro Jean Carlos, se eu não me engano, não foi, Matheus? E eu acho que até poderia, se ele fica no chão ali o Jean Carlos, até marcaria um pênalti, depois ele chuta e o Mikael consegue salvar. E no finalzinho também, no cruzamento do Jean Carlos, uma cabeçada, só que não foi pro gol. Acho que foram as melhores chances do Náutico, que não jogou bem realmente. O Paysandu, ele teve mais chances, assim. Eu acho que tinha mais aberturas na zaga do no sistema defensivo do Náutico para tentar fazer o gol. Não aproveitou tanto assim, né? E como é que tu viu, Matheus, o primeiro tempo? Bom, os erros, eu até comentei no Twitter lá do Toró que o Paysandu errou tanto quanto o Náutico, mas foram erros diferentes. Por quê? Por esse estilo de jogo do Náutico, pelas estratégias escolhidas pelos treinadores, o Náutico saía mais curto. Então a bola normalmente ficava ali na defesa do Náutico até chegar ao ataque. A gente não via ali, por exemplo, Peremi e Mikael trocando muitos passes, saindo ali com qualidade na defesa do Paysandu. Era bola direta pro campo do Náutico. Enquanto o Náutico tentava ter a bola em seu campo. E quando tentava, errava muito. Então, quando o Náutico errava, o Paysandu já estava mais perto do gol do Náutico do que o Náutico estava mais perto do gol do Paysandu. Aí a gente percebia que o Paysandu pegava essa bola, acelerava, tentava fazer alguma coisa. O Igor poderia ter rolado a bola ali pro início, o Leite no início ter tido um lance bom, mas não teve. Mas em muitas dessas vezes, o Paysandu roubava essa bola e conseguia, muito pouco, pela essa estratégia de pressão que o Paysandu impôs para cima da defesa do Náutico, que não resistiu e errou muitas vezes. O primeiro gol do Vinícius Leite saiu de uma pressão, a bola já estava ali na defesa do Náutico, que não conseguia avançar tanto. Aí foi e voltou, uma hora que voltou. O Camutanga, ele foi pressionado ali, o zagueiro Camutanga foi pressionado, e acabou perdendo a bola, mas na disputa o Tomás Bastos até acabou se lesionando e depois saiu. Nessa que ele perdeu a bola, a bola sobrou para o Wellington Reis e avançou, tocou para o Vinícius Leite. Aí a defesa do Náutico não estava muito organizada. O Vinícius Leite fez aquilo que ele sabe. Driblou curto, tirou a marcação da frente e chutou. Nesse que ele chutou, a bola bateu na barriga do Diego, o outro zagueiro do Náutico. Bateu na trave ali e entrou. Então foi um gol, até comentei com um amigo meu que torce para o Náutico, foi um gol muito Náutico assim, que... O chute foi estranho, a bola chutou, bateu na defesa, depois bateu na trave e depois entrou. Foi muito sofrido esse gol do Paysandu. Mas naquele momento o Paysandu era melhor, assim como foi no primeiro tempo. Mas antes desse gol do Paysandu, o Náutico poderia ter feito um gol no Paysandu por um erro de saída de bola, esse erro do Mota. O Mota pega a bola e fica ali pensando uns 2, 3 minutos com o Jean Carlos se aproximando. Diz que o Jean Carlos se aproxima, o Mota ainda fica pensando, em vez de dar um chutão, ele dá um passe curto nos pés do Jean Carlos. E o Mota depois tentou corrigir, mas aquilo que, quando a coisa tá ruim, tu tenta ajeitar e piora, ele quase cometeu um pênalti. Eu acho até que ele cometeu um pênalti, mas o Jean Carlos não caiu, então ele tentou fazer o gol. E depois o Paysandu teve uma outra grande chance, que foi com o Nicolas, também uma saída de bola errada do Náutico. O Paysandu pressionou mais uma vez. O Jefferson teve que dar um chutão, aí a bola foi voltando, se não me engano, sobrou pro Vinícius Leite. Aí ele tocou com a defesa do Náutico tentando se arrumar e o Nicolas atacando aquele espaço, que é a coisa que ele mais sabe fazer. Mas aí o Nicolas pegou, driblou o Jefferson, não olhou pro gol. Claro, a gente vê, ele não olhou pro gol. E isso que ele não olhou pro gol, já tinha o defensor do Náutico ali. Então ele acabou chutando fraco, talvez pensando que não tivesse ninguém ali. E o Paysandu perdeu a chance de fazer 2-0 ainda no primeiro tempo. Então acho que esse primeiro tempo do Paysandu foi melhor que o do Náutico, mas eu não sei se realmente a gente pode dizer que foi bom, porque eu acho que nenhum dos times foi realmente bem nesse primeiro tempo. Eu acho que foi um jogo. É que, na verdade, a gente sempre espera que um time da casa, principalmente em mata-mata desse jeito, e meio precisando fazer o resultado, comece e faça aquela blitz, né, que a gente fala, tenha pelo menos o controle do jogo. E em momento algum, pelo menos no primeiro tempo, o Náutico teve isso. Pelo contrário, eu acho que o Paysandu teve erro dos dois lados, como tu bem disse, mas o Paysandu foi melhor nesse primeiro tempo e o Náutico realmente... Ali na primeira linha de defesa, ali nos toques, eles já estavam assim meio nervosos. Sim, erraram, sabe? Muito, principalmente o Camutanga e o Simões ali pela esquerda. Eles erravam muitos passes ali, na primeira linha, então, parecia que a progressão... Eles nem tentavam, assim, muitas vezes. Já rifavam a bola, já se livravam da bola. Então, o Paysandu, ele conseguiu ter bem, acho que o controle, assim, no primeiro tempo, assim, um controle mais tático, por mais que não esteja longe, ser perfeito. Um controle emocional também, e não parecia que estava, sabe, com toda aquela pressão fora de casa, o time fora de casa tentando fazer o resultado. A gente foi ver isso, mas já no segundo tempo e de uma forma bem também desorganizada mais do Náutico, mas no primeiro tempo o Paysandu foi bem competente, eu acho, até ali, para essas circunstâncias. Acho que sem a bola o Paysandu foi realmente muito bem, assim, mas com a bola o time não conseguiu realmente... O Paysandu foi mal com a bola, acho que os dois times foram mal com a bola. Esse jogo, esse primeiro tempo, o Paysandu controlou sem a bola, justamente isso. Fechando os espaços, atrapalhando o Náutico ali. O Náutico não conseguindo, talvez, suportar essa pressão. Eu já havia falado isso lá no texto que a gente fez. E times que pressionaram o Náutico deram um trabalho. O Santa Cruz tomou 3-1, mas deu muito trabalho pro Náutico ali nos primeiros 20 minutos. Outras equipes, como o Ferroviário, como... Acho que, se não me engano, até o Sampaio Corrêa, fizeram pressão no Náutico e deu resultado. Então, apesar de eles terem tudo, o Sampaio ter perdido o jogo. Então, era uma estratégia que o Náutico já deveria esperar, mas parecia que eles não estavam esperando. Parecia que eles estavam realmente assustados com aquela pressão ali. Não sei se eles pensaram que o Paysandu ia fazer o que o Náutico fez em Belém, de segurar bem o jogo mesmo, mas realmente o Paysandu parecia mais focado, acho que essa é a palavra, parecia mais focado, mais centrado, sabendo exatamente o que fazer, não executando tão bem assim, eu diria que uns 80%, 85%, mas passando sabia o que fazer, enquanto o Náutico parecia não saber o que tinha que fazer ali para sair dessa pressão do Paysandu. Eu acho que foi, na verdade, muito mérito do Paysandu também por pressionar, como tu disse, e também demérito do Náutico, porque essa primeira linha do Paysandu, de defensiva, no caso, né, são do atacante lá, meio de campo, não estava pressionando tanto assim. E o Náutico realmente não conseguia nem entender, assim, porque estava tão nervoso assim lá ali no começo do jogo, sabe? Não era aquela pressão que vai assim até o goleiro, até. E o Náutico realmente foi bem competente nesse sentido. E eu acho que a gente pode passar por um tempo já também, né? Que novamente a gente esperava que o Náutico viesse mais ofensivo, porque já era 1-0 para o Paysandu e aquele resultado não interessava de forma alguma para o Náutico, mas mesmo assim não foi o que a gente viu, né, Matheus? O Náutico fez o Dalpozo aí, que já tinha feito uma alteração no primeiro tempo, tinha saído o Rafael Oliveira, né, para a entrada do Alas, e depois nesse intervalo ele colocou o Jonathan no lugar do Jimenez. O Jonathan é um meio campo que a gente já conhece, mas ele é mais físico, ele é mais, vamos dizer assim, tá mais para um boxe ali, um meio campo de área a área, ele joga até pela direita também, então ele ajudou o lado direito do Náutico a funcionar um pouco melhor. A gente viu o Náutico trabalhar um pouco melhor com a bola, não era o ideal ainda, mas a gente viu o Náutico trabalhar um pouco melhor. Enquanto o Paysandu foi lá, fez o 2-0, um golaço do Nicolas, no cruzamento do Tony, se não me engano, e ali parecia que ele tinha quebrado o Náutico, sabe quando o time tá realmente no caminho para evoluir, aí acontece um lance que destrói tudo isso, o time regride, às vezes até volta pior do que estava. Foi isso que aconteceu com o Paysandu. O Paysandu fez o 2-0, o Náutico que vinha empolgado ali naqueles primeiros 9 minutos ali, foi quando saiu o gol do Paysandu, quebrou. O Náutico quebrou ali, ficou totalmente bagunçado. O Nicolas ainda teve uma outra chance de fazer um 3-0. Se faz um 3-0 ali, nem três árbitros mudariam esse resultado aí, porque o Paysandu estava realmente... A gente tava muito... O Nicolas fez um golaço, mas ele perdeu várias chances ali que poderia ter facilitado muito a vida do Paysandu. Claro que não dá pra gente colocar tudo na costa de um jogador só, mas perder gols assim de cara mesmo numa situação dessa pode custar a tua classificação como custou, né? Também não foi só o Nicolas, o Shoa também perdeu mão de cara. Então o Paysandu desperdiçou muito. Eu acho que essa questão que a gente falava do primeiro tempo também, foi mais de chegada mesmo. Não que o Paysandu ou o Náutico jogaram tão bem, mas o Paysandu teve mais momentos assim que ele chegou com mais clareza para fazer o gol e muitas vezes não conseguiu. Então, por isso também eu acho que ficou essa impressão que o Paysandu estava talvez muito melhor assim para o Náutico. Não, só teve mais chance, mas e foi tão bem construído assim nessas chances. E nesses... Sem tirar um mérito do Paysandu também. E nesses minutos, Nixon, que do segundo gol do Paysandu até o gol do Náutico, que depois colocou o Náutico no jogo, acho que, se eu não me engano, foram uns 10 minutos ali de diferença, a torcida do Náutico já estava saindo de campo, a gente já via mais buracos na defesa do Náutico, mas você poderia até explorar com um jogador que eu não sou muito fã, que é o Elielton, por exemplo, porque o Elielton ali destruiria a defesa do Náutico, nem que seja só para levar a bola até a linha de fundo ali, porque o Náutico estava realmente muito bagunçado. Mas você não poderia ter matado o jogo, O Nicolas teve essa chance de fazer o terceiro gol. Se ele faz o terceiro gol, muda totalmente a história. É, inclusive, alguns falavam até que estava com cara de goleado, porque nesse momento parecia que quase não poderia golear o Náutico. Mas aí, perdeu essa chance. Essa chance foi logo depois do segundo gol, né? Sim, sim. O Nicolas, importante falar também, porque ali realmente era caixão ali. E logo depois, o Náutico teve um contra-ataque muito bom, que quase diminuiu. Foi uma bola até que o Bota defendeu ali meio errada, parecia até que ele ia entrar com a bola... com a bola e tudo ali, mas acabou que ele não entrou. Mas depois o Náutico conseguiu fazer o gol pelo lado, que eu acho que foi o principal ponto de erro de estratégia do Paysandu, que foi pelo lado direito da defesa do Paysandu. O lado esquerdo do ataque do Náutico foi um cruzamento do William Simões e um desvio do Álvaro ali para diminuir. Nisso que ele diminuiu, voltou a ser aquele Náutico logo depois do intervalo, aquele Náutico que vinha para cima, tentava, até porque era a mesma vantagem, né? Porque o intervalo estava 1-0 para o Paysandu e agora já estava 2-1, então era a mesma vantagem de um gol, faltava só um golzinho para o Náutico. E nisso, de novo, o Náutico teve esse ímpeto maior. O Paysandu achou mais espaços e, mais uma vez, perdeu uma chance, que foi com o Anderson Show. Então, parece que o roteiro dentro do jogo se repetiu. O Paysandu tendo chance, perdendo... O Náutico indo lá, crescendo no jogo. Aí o Paysandu ia lá, acabava com o ímpeto do Náutico, e depois o Paysandu ia lá e perdia outra chance de novo de matar o jogo. Então o Paysandu teve chance de matar o jogo pelo menos 3 vezes dentro da mesma partida. No primeiro tempo, poderia ter feito 2-0 com uma chance perdida pelo Nicolas. Depois que fez o 2-0 com o Nicolas, poderia ter feito 3-0 com ele de novo. Depois que tomou 2-1, poderia ter feito 3-1. Então o Paysandu teve chances, mas não foi competente para finalizar essas chances. E acabar de vez com o Náutico. E essa erro de estratégia passa muito pelo Diego Rosa na entrada do Primão, né, que tu falou. E o lado que tinha que ser tapado... Foi do Leite que entrou. O Primão saiu um minutinho depois. Desculpa. Isso. Pois é, tinha... Aquele lado era o lado mais preocupante, assim. Que o Paysandu tava realmente precisando de um reforço ali, porque o Náutico tava chegando só por ali. E tava muito claro isso. E mesmo assim, não era uma nota que não chegava com qualidade, assim. Nota que não chegava com muita qualidade e o Paysandu tinha espaço e não conseguia converter os gols. Então, realmente, eu acho que o Hélio errou muito nesse sentido, porque estava muito claro aquilo ali, aquela necessidade naquele lado esquerdo do Paysandu cobrir, e ele fez o contrário, né? O lado que estava sofrendo ali era o lado do Igor e do Tony, o lado direito do Paysandu. No lado esquerdo ali, da defesa do Paysandu, estava o Vinícius Leite e o lateral Colasso. O Vinícius Leite, Nicolas e Igor já não estavam bem fisicamente, mas o Nicolas está em um momento que não dá para saber o que, que o Nicolas vai fazer. O Vinícius Leite tem um pouco mais de estrela, eu acho que ele tem um pouco mais de recursos também. E o Igor foi o que é o Igor ali. Depois daquele jogo lá contra o Atlético Acreano, que ele realmente foi bem, ele não foi grande coisa. Teve um ou outro lance, mas nunca foi grande coisa. Aí ele saiu, sacou o Vinícius Leite, talvez por problemas físicos, a gente não sabe. Eu ainda não vi nenhuma declaração do... E eu não sei se a gente vai ver, porque eles só estão falando do erro da arbitragem, né? Ele sacou o Vinícius Leite para colocar o Diego Rosa, que não fez tanta coisa. Na verdade, ele não fez praticamente nada, até porque o Paysandu não conseguia atacar. E ele tirou o Vinícius Leite, que jogava bem, que conseguia atacar, conseguia criar jogadas sozinho. Antes do Vinícius Leite sair, ele pegou uma bola, saiu correndo até a linha de fundo, ganhou um escanteio até meio falha do bandeirinha ali, porque a bola tinha saído antes. Isso foi substituído. Enquanto a gente não viu o Igor fazer nenhuma grande jogada assim, a gente não viu o Nicolas fazer uma grande jogada assim, individualmente, funcionando bem. Eram basicamente jogadas coletivas, e nesse momento o Paysandu não tinha mais jogadas coletivas. E aí, lembra aquela pressão que o Paysandu fazia no início ali? Como tu bem citaste, não era uma pressão tão útil assim, porque normalmente o Náutico tinha uns 4 defensores trocando bola lá atrás, uma linha de 4 mesmo. O Paysandu adiantava 2, Nicolas e Primão ali, que o Primão entrou no lugar do Tomás Bastos e se lesionou no primeiro gol do Paysandu. Quando a bola ia para um lado, por exemplo, o Igor ia fazer a pressão. Quando a bola ia para o outro, o Vinícius Leite ia fazer a pressão. Nisso que o Paysandu ficava só sem a bola, ele corria mais. Ele ficava correndo atrás do Náutico. O Paysandu corria atrás do Náutico. Então isso acaba afetando o físico. Quando o Paysandu precisou de físico no segundo tempo, não tinha. Os 3 jogadores da frente, Vinícius Leite, Nicolas e Igor estavam cansados, dá pra gente ver claramente que eles estavam cansados, tanto que o Igor e o Nicolas nem bateram pênalti depois, de tão mal que eles estavam. Aí, o lado que o Paysandu estava sofrendo mais era o lado do Igor. Então, por que ele não reforçar aquele setor ali? Até mesmo com o Elielton, que se não me engano, chegou até a jogar de lateral direito em uma partida que o Paysandu estava precisando muito. Talvez até tirasse o Vinícius Leite, mas vou colocar o Diego Rosa do outro lado, para dar um pouco mais de gás ali daquele outro lado, porque o Paysandu estava sofrendo muito. E ele não fez isso, ele reforçou o lado esquerdo de ataque do Paysandu, talvez pensando em um terceiro gol, mas o Paysandu não conseguiu criar porque o Diego Rosa não agregou tanto quanto o Vinícius Leite estava agregando. Então foi basicamente uma alteração que não funcionou e poderia ter feito outra que eu acredito que funcionaria bem melhor, que seria reforçar o outro lado, que o Náutico atacou por ali, atacou, fez um gol, atacou, cruzou e conseguiu o pênalti ali, que não foi tão pênalti assim. É complicado essa questão. Na minha opinião, não foi pênalti. O Kaique cabeceia na mão do quem foi o jogador? Não tô lembrado agora. Anderson Show. Foi, ele cabeceou direto na mão dele e não tinha tempo de reação e a mão tava meio colada assim no corpo. Nem tava com o braço aberto. Não achei. Né? Ele não tava com o braço aberto, ele não tinha tempo de reação. E eu não achei pênalti, mas o fato é que foi marcada a penalidade e o Giancarlo, né, reverteu placar, empatou o jogo aos 53, eu acho, já do segundo tempo. E como na transmissão da Dazone, como o Rafael Oliveira bem falou, não estava com condição de igualdade emocional, né? Porque o Paysandu vencendo de 2-0, com chances ainda de ampliar, ver esse resultado, eles empatarem, né, o Náutico, e ainda mais com essa questão de ser ou não ser pênalti. Então, o Náutico realmente cresceu, a torcida voltou a acreditar e foi as penalidades, né, Matheus? Sim, o próprio Jean Carlos cobrou logo a primeira ali, bateu no mesmo canto que ele havia feito o gol. O Mota quase pegou, pulou no mesmo canto, mas não conseguiu defender. Depois o Kaique Oliveira fez a cobrança mais bizarra que eu já vi na vida. Qualquer lugar, qualquer futebol. Pra quem não viu a cobrança do Kaique Oliveira, imagina que ele tava ali na meia-lua, na meia-lua da grande área. Ele foi andando da meia-lua em passos bem curtos até a bola, chegou na bola, deu dois passos para trás, tudo isso olhando pro goleiro Jefferson. Foi lá, bateu com uma frieza extrema e conseguiu fazer o primeiro gol do Paysandu, acho que... Sabe aquelas faltas ensaiadas? Sim. Assim? Que vai estressar, aí começa a fazer um bocado de coisa, não dá em nada. Eu pensei nisso, meu Deus, esse cara tá inventando tanta coisa que não vai sair, mas saiu, foi até uma boa cobrança. Aí eu acredito que quem tava nervoso perdeu totalmente a compostura. Eu perdi a compostura ali porque não consegui acreditar nesse pênalti. Pelo menos ele conseguiu fazer. Depois o Jonathan fez 2-1, depois o Tony fez 2-2, depois o William Simões fez o 3-2, e aí o pênalti decisivo pro lado do Paysandu foi o Wellington Reis, que na hora da terceira cobrança ele foi lá, chutou e o Jefferson defendeu. Aí depois o Josa fez 4-2, aí o Show fez o 4-3, mas aí a bola tava nos pés do Náutico, o Matheus Carvalho foi lá e fez o 5-3 e colocou o Náutico na Série B. É curioso que a gente não viu um jogador ofensivo do Paysandu batendo pênalti. E aí a gente volta àquele que a gente estava falando. Se o Nicolas e o Igor não tinham capacidade física de bater um pênalti sequer, por que eles continuaram em campo? Por que ele tirou o Thiago Primão, que poderia até ser uma das cobranças de pênalti, para colocar o Kaique Oliveira aos 91 ali? Se o Kaique era um cobrador, como ele foi o primeiro cobrador, por que não tirar alguém que não tinha capacidade física de cobrar o pênalti, como o Igor ou o Nicolas? Ou então, se ele já estava percebendo que os dois ali não estavam aguentando, por que não tirou eles antes? Então acho que realmente a gente pode avaliar que o Paysandu começou num jogo numa pressão alta, essa pressão rendeu chances, à custa do quê? À custa do físico, mas as chances que o Paysandu teve não converteu todas, então acabou perdendo o físico por conta disso. Isso que perdeu o físico, na reta final o Paysandu precisava disso, e não conseguiu. Então o Náutico fez uma pressão, e conseguiu, com um erro da arbitragem. Acredito que muitos dos árbitros do Brasil e do mundo vão concordar que foi erro da arbitragem aí. Mas o Paysandu deu espaço para o Náutico. Oi? E aí tava o Adam, o árbitro, tava muito próximo ele do... Ele tava de frente, então, era o melhor ângulo possível. Nem a câmera da Zonte tinha um ângulo melhor do que ele tinha. É isso mesmo. Então, o Paysandu deu caminho pro Náutico fazer essa pressão. Houve o erro de arbitragem que influenciou diretamente no jogo, influenciou diretamente no emocional dos jogadores do Paysandu. Talvez nem tanto, porque aquela cobrança do Kaique ele foi de uma frieza extrema. Mas o Paysandu teve seus erros de não fazer os gols, de deixar o Náutico atacar e substituir errado e não conseguir travar o Náutico. Então, o Paysandu poderia ter subido com esses erros. Assim como o Paysandu poderia ter subido se o Adam marca o pênalti errado e o cobrador erra, por exemplo, ou o Mota pega o pênalti. Assim como o Paysandu poderia ter subido se ele tivesse feito os outros gols. O Paysandu teve chance de fazer 5 gols no Náutico daí. Então, não foi só o árbitro que errou. Foi extremamente decisivo? Foi. Mas assim como uma chance que o Nicolas perde de fazer 3-0, foi decisiva ali. Então a gente não pode deixar esse resultado ficar só nessa história de foi roubado, foi planejamento do pessoal do Sul, que o árbitro era do Sul, que a comissão técnica do Náutico era do Sul, que não sei o que era do Sul. E se for por isso, o Jonathan era paraense e fez um gol de pênalti do Paysandu. Então, acho que não faz muito sentido. Mas... então, a gente não houve o erro da arbitragem, mas a gente não pode deixar só isso como debate. Tem muito mais coisa para falar. Como o Paysandu ter só um lateral direito durante quase todo o ano, porque quando só tinha o Bruno Oliveira, não tinha o Tony. Depois que o Tony chegou, o Bruno Oliveira estava lesionado. Então, os dois acho que nem chegaram a substituírem um ao outro durante a temporada. Eu realmente não lembro disso. O Paysandu ter várias contratações que não deram certo simplesmente. Thiago Luiz, extremamente caro, que... não deu certo, não foi nem titular. O próprio Jamie, que poderia ser titular, não conseguiu. Então, acho que existem muitas coisas que podem ser escondidas por esse erro da arbitragem, por esse erro do Voaden. Mas essas coisas não podem passar despercebidas. Não pode deixar a chance que o Nicolas perdeu no primeiro tempo de fora. Não pode deixar a chance que o Nicolas perdeu no segundo tempo de fora. Não pode deixar a chance que o Shoa perdeu de fora. Assim como não pode deixar o erro do próprio árbitro, mas também não pode deixar o erro do Wellington Reis, que perdeu o pênalti também. Então acho que existem muitas coisas para a gente falar. Não só ficar debatendo esse pênalti aí, que é claro, não foi pênalti. Alguns até acham que foi, dependendo da interpretação ali, mas eu realmente acho que não foi. Muita gente acha que não foi. Mas não foi só isso que mudou o resultado. Influenciou diretamente, mas poderia não ter influenciado, assim como as chances que o Paysandu perdeu poderiam não ter influenciado se o time subisse. Então, é esse o paralelo que a gente tem que fazer. Não foi só o árbitro que errou, o Paysandu errou também, e eu não estou dizendo que o Náutico foi bem, porque o Náutico foi, inclusive, pior que o Paysandu, acho que no confronto geral, mas devido ao erro da arbitragem e por ter conseguido fazer os 5 gols de pênalti, o Náutico está na Série B do ano que vem, e a gente vai ter reparo. Talvez na Copa Verde, que é o plano final de Remy Paysandu no final desse ano, e repara na Série C do ano que vem. Matheus, a gente pode falar um pouco, acho que da campanha do Paysandu até aqui também, né? O Paysandu classificou em quarto lugar com 28 pontos e acabou pegando o Náutico, que era o primeiro da outra chave, né? E eu acho que a gente pode... O que a gente pode falar dessa campanha do Paysandu? Porque o time com o Hélio ficou muito tempo sem perder, realmente, mas ainda tinha algumas coisas para melhorar também, né? Tinha a questão de fazer os gols, que depois até que melhorou isso, mas o Paysandu passou por vários problemas, né? Mesmo na última rodada não tinha certeza da classificação. Então, o que tu avalia de positivo e de negativo nessa campanha do Paysandu na Série C? Primeiro que o Hélio tem seus méritos, assim, de conseguir trabalhar com um time que o Pondé não conseguiu trabalhar, principalmente naquelas primeiras rodadas ali, mas ele foi muito ajudado pelas contratações que chegaram. Até Anderson Shoa, Léo Baiano, Tomás Bastos chegarem e jogarem bem, o Paysandu fazia uma campanha bem mais ou menos. Quem classificou o Paysandu para o mata-mata foi o Tomás Bastos, praticamente. Ele decidiu ali pelo menos 7 pontos para o Paysandu. 3 contra o Luverdense. Participou muito bem ali contra o Atlético Acreano e também na estreia dele, que, se não me engano, foi contra o Boa. Então, essas peças que chegaram agregaram muito ao time do Hélio. Ele teve mérito de conseguir pegar aquele time inicial ali e fazer parar de perder. Mas aí o Paysandu precisava começar a ganhar. A gente via que o Paysandu não conseguia ganhar. O Paysandu não conseguia criar chances. Não era nem só perder gols, era não criar chances. O Paysandu não conseguia chegar. Então acho que de negativo que tem essa falta de organização ofensiva do Hélio dos Anjos. Assim, muito falta do Paysandu saber o que fazer com a bola ali no ataque. Se o Colasso toca a bola ali na esquerda, ele sabe que por dentro vai entrar o Vinícius Leite. Do outro lado tem o Igor chegando. E atrás tem o Wellington Reis pronto para chegar para finalizar. Então acho que se eu senti um pouco de falta disso. Ele teve tempo. Ele não tá aqui há dois jogos só. Ele tá aí há 17 jogos, invicto. Mas a gente não viu grande evolução ofensiva do Paysandu. Os gols que classificaram o Paysandu foram mais de individualidade e bola parada. E a gente fala muito aqui no Pará da questão do camisa 10, né, do armador, e do camisa 9 também, né? A gente sempre pede esses caras, quando vai formar o elenco, o Remy Paysandu, esses nomes logo que são mais esperados. Mas é claro que existem várias maneiras de se jogar, às vezes tu não joga com um cara de referência, nem um armador, e tu tem um excelente time. Como é a questão do próprio Liverpool, que ganhou a Champions aí. Não tem um, Firmino não é um centroavante assim, e também não tem um camisa 10 ali, armador, e é um excelente time. Mas tu acha que o Paysandu também sentiu essa falta de gol, talvez um camisa 9 que desse certo aqui, ou então pelo menos mais competente, assim. Tu acha que seria positivo para o Paysandu? Faltou isso? Eu acho que faltou, sim. E acho que muita gente se enganou com o início muito bom do Nicolas, com as participações dele de presença de área mesmo, de fazer gol de cabeça. Porque muita gente acha que quem faz gol de cabeça é só o centroavante. Os outros atacantes de lado é só chegar, driblar e cruzar. Então o Nicolas, inclusive, acho que foi até o Léo Condé que eu tentava usar o Nicolas ali. Muita gente pediu o Nicolas de centroavante e eu falava, o Nicolas não serve como centroavante, porque ele não sabe dominar a bola, ele não sabe fazer o pivô. O Hélio conseguiu evoluir um pouco o Nicolas, já vi ele saindo da marcação para fazer o pivô ali, para coisar. Mas quando o Nicolas tinha que disputar diretamente com os zagueiros, ele praticamente perdia todas. Então acho que faltou alguém para jogar ali naquela função assim. Eu acho que o Hélio Pacheco... É porque ele é melhor pelo lado, né, do campo. Ele tem velocidade ali, mesmo para fechar as linhas ele contribui, então tu perdia também o que ele oferecia de melhor, o que ele oferece de melhor. Para quem joga videogame, para quem joga essas coisas, tipo, o cara tem aquela função ali, ele tá verdinho naquela função ali, que é a ponta esquerda, é o Nicolas ali. Quando ele vai para centroavante, ele fica meio amarelo ali, porque tipo, ele já vai jogar ok ali, mas não é a melhor função dele, não tá aproveitando as melhores características dele ali. Então acho que é isso que eu via no Nicolas. Não tinha alguém verdinho ali no centroavante, como centroavante do Paysandu. O Wesley Pacheco poderia jogar, mas ele não tava muito adaptado ao time, errou muito tecnicamente. O Thiago Luiz acreditava que poderia ter tido uma oportunidade ali, mas ele não jogou bem esse ano, de fato, não de grande jogo do Thiago Luiz. Errou chute de ninguém. Todo mundo esperava um gol de fora da área dele e não teve nenhum. Então acho que realmente faltou o elenco do Paysandu. Tem que ser criticado, sim. Acho que se o Paysandu tivesse subido, não vou dizer que não merecia ficar, que não merecia subir. Mas dá pra entender porque o Paysandu não subiu. Dá pra entender porque o Paysandu chega no jogo decisivo com um elenco totalmente reduzido, poucas opções em algumas funções. Então a gente dá pra entender que sim, o Paysandu errou, não subiu. Poderia ter subido se tivesse peças melhores. Assim, acho que realmente, se tivesse feito um planejamento melhor, se tivesse contratado melhor, dava pro Paysandu ter mais possibilidade do acesso. Assim como dava pro time ter subido com essa. Esses mesmos jogadores que jogaram aí se tivesse vencido o Náutico, por exemplo. Eu acho que eu gosto sempre de falar que no futebol, normalmente, as pessoas que erram menos conseguem resultados melhores. Isso não significa que o time vai conseguir sempre. Mas o Paysandu errou muito esse ano, não só dentro de campo, fora de campo também. Acho que o time poderia ter feito muito mais. Pois é, como tu falou mesmo, o Paysandu poderia ter se classificado mesmo com esse time. Porque o futebol tem dessas mesmo. E aquela, se o Nicolas faz aquele terceiro gol, talvez, ou então se o Alien não marca em pênalti, o Paysandu podia estar na Série B agora. Mas também a gente tem que analisar também o que o Paysandu fez durante o ano, porque esse nosso trabalho tem que elogiar e também tem que fazer a crítica. A crítica é isso, né? Elogiar quando precisar e falar mal quando também precisar, para até melhorar o que der, sim. E eu acho que, falando em contratações, a gente viu que o Thiago Luiz realmente foi longe de dar certo esse ano. E eu penso que toda contratação é um risco, né? Porque não adianta, por exemplo, a contratação do próprio Kaká lá pelo Real Madrid. Ninguém esperava assim, que não fosse dar certo, porque era um cara que já tinha vencido, já tinha vencido uma vez o prêmio de melhor do mundo, estava no auge e acabou que não deu certo. Cada contratação é um risco, mas a gente fala também muito assim, que às vezes até parece que a gente quer que dê errado, mas não é. A condição do Thiago Luiz, os últimos jogos dele, a última temporada, não falavam que não estava bem assim. E por mais que a pessoa, que o cara tenha técnica, seja bom, a condição física é muito importante no futebol. E a gente vê a contratação do Bastos, do Tomás Bastos, que é uma contratação que, obviamente, não, a gente não vai ter um cara em cada posição do nível dele, mas foi uma contratação muito acertada, eu acho, que pegaram ele. O próprio Nicolas, que a gente criticou aqui por perder os gols, eu acho que era um cara que, assim, para a Série C, foi uma boa contratação. O problema tudo é a expectativa, então, acho... né? Tipo, o Nicolas Cruz, um time que funciona muito bem, ele é um cara muito bom. Mas ele sendo a referência do time, não é uma coisa muito legal, assim. Exatamente. Então, eu acho que, como eu disse, obviamente, tem umas contratações que a gente não sabe o que vai dar, pode dar certo ou errado, assim. Todos são assim, mas mirar mais caras, assim, que esses caras, assim, são mais baixos, que até é um nome mais conhecido que... Quando ele veio para cá, acho que muita gente conhecia, que jogou no Botafogo, no Curitiba, em alguns times mais conhecidos, que a maioria, principalmente na Série C, assim, quando eles chegam, a gente são bastante desconhecidos, né? A gente do Torante vai lá procurar, para tentar falar mais sobre eles, mas esse cara... E alguns dão muito trabalho de achar. É, vocês precisavam ver o vídeo do Igor. Era assim, eu realmente nem sei o que dizer para vocês, mas... Tem que mirar, assim, nas contratações melhores, assim, tentar ver esse departamento de... Como é que eles estão chamando, o departamento de inteligência? Realmente, foi muita crítica, eu acho que algumas são merecidas, eu acho que o departamento de inteligência tem que existir, não é o problema, o departamento, mas tem que ver os profissionais também, que estão aí, para ver essas contratações. Tem a questão dos técnicos também, que teve 3 no ano, e alguns, a demissão do Brigatti, a gente não sabe até hoje o que aconteceu direito, realmente, não parece que não foi só da competência dele, teve outras coisas, e teve o Condé, que foram pouquíssimos jogos, aí sim, depois veio o Edwin, conseguiu até dar uma segurança para o time, mas eu acho que para o próximo ano, para quem falou tanto que ia ser diferente, tem que mudar algumas coisas realmente. E matar, tu manteria o Hélio para o próximo ano? É difícil falar agora, que a gente não sabe, deve renovar muita coisa, mas manteria o Hélio? Eu não sei nem se ele ficaria, porque normalmente quando o treinador faz um trabalho bacana, assim, outros times vão atrás dele. O Hélio fez um trabalho bacana, fez um trabalho ok, e vai ter time, principalmente na Série B, ainda esse ano atrás dele, então eu não sei se o Paysandu conseguiria manter o Hélio. Eu acredito que dá para ele fazer mais coisa com mais tempo, mas eu tô cansado da gente... Manter um treinador em dezembro e perde para o Independente é demitido. Manter um treinador em contrata um treinador em janeiro, perde a semifinal para o São Francisco da Copa Verde é demitido. Então, não tem esse planejamento. A gente fala que às vezes não perde, né, Matheus? Sim, a gente fala às vezes que o Parazão não vale tanto, a Copa Verde não vale tanto, mas perde 2 jogos no Parazão, em Santarém e em Belém, o treinador vai ser demitido na hora. Então, realmente... Se for manter o Hélio, confia nele até o final do ano. Pelo menos isso, né? Só isso. Se for fazer diferente, faz isso. Mantenha o treinador do início até o fim do ano. Porque se for contratar ele agora para demitir ele na temporada da Série C, quando perder pro Manaus, não adianta muita coisa. Então, eu acredito que ele é um treinador que é possível manter e manter um nível daqui para cima. A questão é se o Paysandu vai conseguir fazer isso. Pois é, o que resta agora pro Paysandu... É a Copa Verde, que vai ter jogo contra o Bragantino. Se não me engano, nessa quarta, dia 11, às 21h, 9h da noite, né? E o Paysandu vai ter que buscar aí esse título. E que matar o que tu acha? Acho que o Paysandu tem todas as condições de conseguir mais uma vez esse título, né? Primeiro que é obrigação de Remy e Paysandu chegarem pelo menos na semifinal, então. A grande questão é que os dois sempre se batem na semifinal, assim, quando os dois conseguem chegar lá. Nos últimos anos o Remo não conseguiu. Mas que é obrigação, pelo menos, chegar na grande final. Tanto de Remo quanto de Paysandu. A questão é como Cuiabá e Goiás vão jogar, por exemplo. Porque Cuiabá e Goiás são times que estão em divisões superiores, mas vêm jogando com times alternativos. Vem jogando com um time diferente, sub-23, às vezes um reserva que não está tendo muito tempo ali. Então, eu acho que dá para o Paysandu ganhar essa Copa Verde, para se comandar para o Remo, mas é principalmente a questão de como os adversários do outro lado da chave vão chegar. E tem o Bragantino aqui. E o Bragantino já deu trabalho para o Paysandu no Campeonato Paraíba. É, o Bragantino fez isso ao contrário, né? Na disputa do terceiro lugar. Naquele jogo teve até polêmica, que era para ser dois jogos, e transformaram só um. Aí foi o jogo na Curuzu e o Bragantino acabou vencendo, ficando em terceiro lugar. É o principal objetivo do Bragantino, talvez, na história, porque é um título real pro Bragantino, porque ele já deu trabalho pro Remo, já conseguiu superar o Paysandu, e não é nada impossível o Bragantino chegar na final. Então acho que vai ser realmente um jogo muito difícil, principalmente pelo psicológico. A pressão que o Paysandu vai ter para vencer essa Copa Verde vai ser muito grande, porque era um time que vinha da Série B para C, tinha que subir logo. Não subiu, vai perder dinheiro, vai perder jogador. A gente não sabe se o Paysandu vai conseguir manter ali algumas peças. Então, realmente, muito complicada a situação. Eu acho que a partir de agora, é pensar em 2020, mas contando essa Copa Verde agora como 2020. Porque o time da Copa Verde, apesar de não dar muita coisa diretamente, indiretamente consegue ali uma vaga na Copa do Brasil, que dá muito dinheiro. Pois é, como tu falou, é aquele nível do que vale a competição para cada um, né? O Goiás não vale tanto que eles não estão usando os titulares, talvez se eles cheguem numa final, talvez eles usem. O Bragantino vale muito mais esse título do que o Paysandu, então tem que ver também a intensidade que eles vão entrar aí nessa partida, e tenho quase certeza que não vão demitir o Hélio agora, por exemplo, como fizeram com o Márcio, né, no Remo. Então eu acho que essa vantagem, assim, entre aspas, já tem o Paysandu. Eu acho que vai manter pelo menos. Deve sair muita gente agora já, mas eu acho que pelo menos a base vai se manter. Então, acho que tem as condições de chegar pelo menos à final e lá disputar o título. Então, foi isso, galera. Desclassificação muito doída pro torcedor do Paysandu, obviamente. Ainda mais nas circunstâncias que estavam. O Paysandu já estava vencendo por 2-0. Agora vai ter que se agarrar na Copa Verde e próximo ano tentar de novo. Ninguém sabe o que vai ser do futuro agora, porque futebol é muito incerto, principalmente aqui, nas divisões que nós estamos. O Paysandu e Remo sempre renovam os elencos a cada início de temporada. E agora vamos acompanhar aí esses times. A gente vai tentar trazer novidades também para o Torotático. Pedir para vocês nos seguirem lá no Twitter, @Torotático, também lá na página do Facebook, só colocar lá no Facebook, colocar uma barra de pesquisa Torotático. Também temos nosso Instagram, que nós estamos usando mais agora, colocar também lá Torotático na barra de pesquisa, coloca no Google lá, Instagram, Torotático. Isso aí tem também o canal, né, Matheus? Agora a gente tem bastante inscritos até agora. Surpreendentemente. Podem passar lá no YouTube. No YouTube, se inscrever lá. Colocar o Torotático também, se inscrevam lá. Assistam aos vídeos, curtam lá, para vocês acompanharem tudo que a gente vem pesquisando e analisando do nosso futebol. E é isso. Eu sou o Nixon Melo, vou me despedindo por aqui. Valeu, Matos Fauxix. Valeu, Nixon, e para os torcedores azulinos que acompanharam, podem ter ficado com a gente, não tem falado da campanha do Rio, a gente vai falar, mas um programa feito para isso, para falar tanto do ano do Remo quanto do Paysandu, porque praticamente o ano acabou hoje. O futebol paraense no alto nível, daqui pra frente acho que já é 2020, então não se preocupe que a gente vai falar de tudo, de Márcio Fernandes, de Gustavo Ramos, de Camisa 33, o Mito, e vai até comparar com o Thiago Luiz, que acho que os dois foram tão ineficientes quanto. Yeah. Então, bora pra frente, esperar que em 2020 pelo menos os dois subam, quais são que tenha guardado esse ano aí pra subir pelo menos junto com o Remo no ano que vem. É isso, galera, a gente vai continuar acompanhando o nosso futebol. Valeu, galera. Falou.